de lhe poder cantar. Uma linda canção que faça os céus parar pra contemplar. Uma linda adoração feita para a exaltação do Criador. confía en ti.